emissoras brasileiras da rede Marajoara de Comunicação. Super Rádio Marajoara, ZYI 531, AM 1130 kHz, onda média ZYG 361, 4955 kHz, onda tropical. Super Rádio Guarani, ZYI 556, AM 830 kHz, Ouri. Super Rádio Chimango da Amazônia, ZYI 541, AM 750 kHz, online, grupomarajoara.com.br. Rede Marajoara de Comunicação, uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Pará, Brasil.